A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O mundo esportivo mudou muito das nossas infâncias para cá e eu posso dar até alguns exemplos. Na Fórmula 1, as regras elas são mudadas na mesma velocidade que eu mudo de cueca. Porque ali nos anos 80, podia-se usar motores turbo, trocar o carro inteiro ali no meio de uma prova. Podia até atirar com uma pistola no oponente que tudo era válido. Deve ter passado na cabeça do Piquet fazer isso. Ah, dar vontade. Um tiro no Villeneuve. O vôlei também sofreu grandes mudanças, principalmente pro bem, né? Porque podia se matar de tédio com aquelas partidas que duravam ali até 6 horas, porque havia aquela maldita vantagem e aquilo deixava o jogo interminável. Agora, um jogo que parece ter sido intocado foi o jogo de queimada, ou o jogo do mata, né? Em alguns lugares ele é conhecido assim no Brasil, e outros também como queimado. Talvez por não exigir muitos custos da sua prática, porque precisava apenas de uma bola, né, daquelas mais rampeiras, e uma rua ali, devidamente sinalizada, né, um pedaço de tijolo qualquer já dava para demarcar ali o asfalto, e estava pronta a arena. Ô Walter Rezende, eu quero saber se você correu ali o risco de levar uma bola na cara e ficar com aquele vergão absurdo na face. Você até falou aí alguns nomes que o jogo tem pelo Brasil, tem outros aqui, eu tenho uma lista deles. Tem o Barra Bola. Barra Bola. É chamado também de Barra Bola. Também é chamado de Bola Queimada, Cemitério, Mata-Mata, Mata-Soldado, Queimado, como você falou. Caçador lá no estado do Paraná. No Ceará, Alexandre, chamam de carimba. E na Bahia, baleado. Primeiro vamos aqui relembrar como era o jogo. Então era mais ou menos assim, se formava dois times com um número indeterminado de participantes. Era um absurdo. Isso mesmo, que não havia limites. Podia ficar 50 de cada lado. Exato. E quando você tinha a sorte de ter a bola, era muita moleza você queimar algum trouxa. Era, né? Muito, tinha muita gente. Como o Alexandre falou, se riscava ali no chão o limite, né, do campo, dois retângulos. Então se colocava cada time de um lado. E nas extremidades ficavam os cemitérios, né, Alexandre? Sim, sim. Tinha um jogador do time oposto, né? O bonzão, geralmente o bonzão, né? Ele era o cara que... Ou não, né? Não. Às vezes não. Era um cara médio, era bom ter um bonzão nas quatro linhas. Ah, nas quatro linhas, né? É verdade. Era um cara ali mediano. Geralmente o ignorante. Na minha rua era o Mané, o Diabo Loiro, que eu já falei dele aqui, que ele jogava, sumia com as bolinhas de taco e destruía crianças também na queimada. E numa busca rápida no Pai dos Burros Eletrônico, que é o Wikipedia, nós vemos que a origem desse jogo ela é americana, vejam vocês, e de um jogo chamado Dodgeball. Eu perdi um minuto a mais da minha vida e descobri que a nossa queimada, ela é parecida ainda com uma variante do dodgeball, que é o Prison Ball. E pra quem quer perder também umas 2 horas da vida, existe um filme que é um lixo, inclusive, cara. Exato. E que ele fala sobre o dodgeball e tem aquele charlatão daquele Ben Stiller. Cara, eu odeio Ben Stiller. Eu também. Ele, né? É um bosta. É. Título em português é Com a Bola Toda. O jogo era basicamente ali jogado por meninas, né? É um jogo de origem feminina. Isso. Realmente, né? Os moleques não se metiam, principalmente quando a testosterona começava a aparecer ali. Até jogava, mas era só se fosse num jogo menina contra menino. Isso. Mas agora intenção, dois times de menino, o cara saía do jogo e ia dar o bumbum. Eu já falei, inclusive, aqui da professora Ana, que era uma professora ótima. As nossas aulas de educação física, ela dava uma bola pros moleques pra jogar futebol, que nem loucos, e uma outra pras meninas pra jogar queimada, e era isso. Isso explica a quantidade de banho que eu tenho, porque não tinha a mínima educação física, de fato. Mas como as aulas de educação física das garotas, elas eram bacanas por conta das suas saias. Sim, saias com preguinhas. Com pregas, saias brancas com pregas. Posteriormente, as saias perderam as pregas e logo depois outras coisas perderam as pregas também. Então qual que era o grande lance? Nos misturarmos com as garotas pra jogar a queimada e sempre dar uma boladinha mais forte pra elas ficarem depois ali mostrando a perna. Olha aqui o que você fez. Aí você tentava fazer um carinho e tal. Não, isso eu nunca. Não, tentava, eu disse tentava. Mas era impossível. Na verdade, os outros faziam e eu não chegava perto, nem da tentativa. Olha só, curioso. Eu lembro que na rua da minha casa tinha umas freiras que moravam. Freiras. Eu lembro de jogar queimada com uma não, freira. Não, não, não. Imagina, a freira levantando seu hábito ali. Mas, você me queimou aqui na nádega direita. E você vai queimar ela, ela dá uma voada, saca? Igual no visa. Tinha também os craques do esporte. Sim, os bonzões. Tinha mais força pra queimar alguém, conseguia desviar das bolas. E uma técnica muito utilizada era... Porque se você fosse queimado, a bola não poderia tocar no chão. Sim, exato. Né? Se ela desse um hit ali no seu corpo... Uma medalha no seu peito? É, mas se você conseguisse segurar a bola sem ela tocar no chão, você não era queimado. E tinha os caras que botavam o peito de aço ali justamente pra isso, né? Exatamente. É, vai lá, as meninas com peitos gigantes encaixavam a bola ali entre as mamas. Acontecia muito disso. Carla, Fabiana e Francisquete conseguiam encaixar bem no meio das mamas. Uma moça que estudou comigo. E olha que dava pra imaginar que ela ficava triteta ali depois, de tão grandes que eram os outros dois meninos. E também tinha uma tática pra você colocar mais velocidade na bola, né, pra queimar o seu adversário, ou você jogava a bola pra cima e emendava um soco, né, ou dava uma bica na dava bola. Uma bica também, exatamente. E aqueles trouxas que queriam escapar matrixmente assim, se jogando no chão. O cara ralava o joelho, arrancava um pedaço da orelha no asfalto, mas não tinha levado a queimada. Nosso ouvinte Daniel Monteiro nos mandou um e-mail, abre aspas: era costume na escola a criançada que chegava mais cedo brincar de alguma coisa, normalmente queimado. O Daniel Monteiro é do Rio de Janeiro, Alexandre, olha só, ele chama de queimado. Lembro que um dia tiveram a infeliz ideia de usar uma carteira como bola. Carteira? Começaram a jogar lançando a carteira abaixo para não acertar ninguém. E eis que o espertão aqui lançou a carteira um pouco mais alto e acertou o nariz de uma menina do outro time. Com bola já dava merda? Imagina com uma carteira de couro da Fico. Nem preciso dizer, foi aquela sangueira. E eu fiquei lá tomando um sermão do chefe dos inspetores, que graças aos céus não me suspendeu. O Alexandre, ele disse também que depois de um tempo ele jogou queimado, mas foi com uma bola de basquete. E o jogo teve que ser interrompido por conta de inúmeras baixas, cara, que a bola provocou. Acontecia também, cara, verdade. Jogava queimada aqui em São Paulo com bola de basquete. Bola de basquete. E era uma loucura, porque todos aqueles poros da bola ficavam ali na coxa do cidadão. Ficava com escrito Spalding ao contrário na cara, né? O ouvinte Samuel Lima, da Bahia, falou que na infância ele era míope como uma torpeira. E certa vez arrebentou os óculos em um destes jogos e teve que usar um esparadrapo entre uma lente e outra para fazer aquele remendo. Cara, é uma instituição, o remendo de esparadrapo. Minha também querida amiga de escola, Patrícia Araújo Chaves, eu lembro o nome de todo, nome e sobrenome de todo mundo da minha escola, porque a gente estudou do pré até a oitava série juntos, então era natural. E Patrícia Araújo Chaves foi uma das primeiras a aparecer ali com o esparadrapo. Um óculos remendado. Isso, exato. Também usava-se também o esparadrapo em objetos corretores de visão para quando se machucava o nariz. Lembra? Quando essa parte aqui, os ouvintes não estão vendo, mas o Alexandre tá. Essa parte aqui que apoia o nariz, tava quebrado. Deve ter um nome isso aí. Um vão entre os óculos que tem aquelas borrachinhas. Exato. Ali, né? Se quebrava, verdade. O moleque botava o esparadrapo no nariz pra não lesionar. E aquilo que deveria ser provisório ficava durante anos. Cara, a falta de dinheiro, ela leva a gente a cometer tanta besteira. O esparadrapo também merece quase um agente 86, porque também tinha aqueles meio vesgos, né? Que faziam um tampão de olho ali com... Cara, hoje em dia não tem tanto vesgo assim. Como tinha caolho na escola? Variações do nome vesgo é caolho, estrábico, né? Que deveria ser zarolho. Zarolho. E eu conheci o Zé Caolho. Que Enfim, levou o Zeca Oio, gente. O Zeca... Mas Zeca, como tinha vesguinho, cara. E eles... Eu não sei que... aquele método de correção de estrabismo, né? Que eles botavam um tambor. Acho que hoje ainda é usado, usa? Né? Eu não vejo mais ninguém com aquela merda no olho. Usa, sim. É que tem cirurgia também, né? Que pra quem tem um pouco mais de grana, faz cirurgia. É só fazer uma cambagem aqui. Vai no centro automotivo. Pode que... Ô Alexandre, nossa, a gente saiu do assunto, foda. Vamos fazer uma gente dos paradrapos. Vamos voltar. Então, o ouvinte Pedro Danelus falou que foi queimado com uma bola de futebol de salão. Olha que merda. Nossa, aquela que parecia um coco. Aquela, hoje em dia, virou futsal, né? Não existe mais futebol de salão. Aquela primeira bola de futebol de salão. Cara, era muito dura. Eu ouvi falar de morte com aquela bola, assim, que bateu na costela do cara e... Eu vou falar que um goleiro morreu. Era tanta lenda também que envolvia a morte e bola de futebol de salão. Realmente. Então, e ele falou que com essa bolada, Alexandre, ele quebrou o nariz e ficou parecendo o Mano Brown. Aquilo é considerável. Porque o Mano Brown realmente parece um canário, né? É. Que ele não... Espero que ele nunca ouça esse melhor podcast. Não. Te pega na estação do metrô do Capão. Galera, o Facebook é A Gente em 86. Dê um curtir na nossa página e você sempre sacará ali quais serão os próximos temas do A Gente 86. E tendo uma brilhante ideia sobre memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90, mande um e-mail pra gente para o falecom@agenteem86.com.br. Então você dá umas dicas bacanas aí de coisas que aconteceram com a gente nas brilhantes e já distantes décadas. Toda segunda e quinta-feira nós temos cá um episódio novo e quem mandou a dica via o nosso Falecom foi a Fátima Oliveira, ela que é de Sobral, no Ceará, e abre aspas aqui, ó. Aqui na minha cidade a gente chamava esse jogo de carimba. Eram frequentes as escoriações e teve uma menina que disse para a mãe que perdeu o seu ímen e um jogo de carimba. Tem região que é boto cor-de-rosa e tem região que é o carimba. É o carimba, veja você. Ela continua aqui falando assim, ó. Mas soubemos que ela perdeu mesmo, foi nas margens do açude público de Araras em uma tarde de domingo. E foram outras bolas.